Dom Paulinho. Tu sabe. Te presento a Didi Dom Paulinho. Tu sabe. Didi Dom Paulinho. Tu sabe. Didi Dom Paulinho. Tu sabe. Didi Dom Paulinho. Tu sabe quem é? DJ Dom Paulinho, mi mixtape. Toma reggaetona. Toma reggaeton, toma reggaeton, toma reggaeton, toma reggaeton.